A exemplo de outros programas anteriores, nós também iniciamos o Questão de Sensibilidade hoje sem a sua introdução costumeira, mas por razões mais do que justificadas pelo fato de que as obras que estamos apresentando dentro do período barroco da música clássica, elas têm um tempo de uma hora ou um pouquinho mais, o que nos impede, então, de nos estendermos muito nas nossas apresentações e na nossa fala. Hoje trazemos, então, uma obra especialíssima e muito, muito original, porque vai reunir cravo, flauta e violino, com obras de um compositor que viveu de 1683 a 1764, que é o Jean-Philippe Rameau, representante do barroco francês. E os instrumentistas, já que o barroco primava pela excelência instrumental, os instrumentistas que nós trazemos são especialíssimos. É uma gravação realmente muito, muito especial, porque nós temos na flauta Jean-Pierre Rampal, que é o gênio da flauta internacionalmente reconhecido. No violino, nada mais, nada menos do que o Isaac Stern, outro gênio da música e o gênio do violino. E no cravo, John Steele Ritter, com composições, concertos para cravo, flauta e violino de Jean-Philippe Rameau. Thank you.

Thank you. Queremos ainda, antes de terminar o programa, enfatizar a sonoridade especial do cravo, aquele que é considerado o pai do piano. O cravo, ainda hoje, é utilizado, pelo menos a sua sonoridade, já que podemos reproduzir o cravo através dos sintetizadores, mas ele é utilizado ainda hoje em algumas gravações de música popular. Um exemplo que eu daria, e quem ainda não prestou atenção que o faça, na famosa música Casa no Campo, na interpretação magistral de Elis Regina, vocês têm toda uma introdução e o acompanhamento do som de um cravo, que dá realmente um toque muito campestre, calmante, bucólico à proposta da música, e extremamente adequado o arranjo ao ambiente, ao clima que a letra propõe. Mas o cravo é um instrumento muito, muito especial, como disse, e tem uma dificuldade imensa para a sua execução. E, sem dúvida, os seus instrumentistas são mais do que especiais. E trazemos, então, como fechamento do programa de hoje, algumas composições exclusivas para cravo de Johann Sebastian Bach. Bach foi realmente um gênio. Ele compôs para praticamente todos os instrumentos que então se formaram naquele período, que se consagraram e que continuam até hoje nos encantando, mas o que trazemos é a suíte inglesa de Bach para cravo. Trechos, nós vamos apresentar apenas trechos nessa parte final do programa. Só deu para esse gostinho especial como exemplo da sonoridade do cravo. E o nosso programa termina por aqui. Renato se despedindo, um abraço e até o nosso próximo encontro.